Mariguaça! Eu tô muito rouco, mas muito rouco mesmo. Minha garganta tá doendo demais, cara. Pessoal, eu sou o Leonardo Milan e eu estou em Maringá. E eu sou... eu sou o Wendel, estou em São Joaquim, Santa Catarina. Aqui é o Mancha, estamos transmitindo diretamente de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Costa Rica, que é aquele país ali que fica perto do Panamá e Honduras, né? Essas coisas. Exato. Ah, aqui é perto do Pantanal e de Goiás. Nossa, no meio do fim do mundo mesmo. Tá pegando umas chalanas aí, cara, pra ir pro trabalho, cara. Rapaz, é quase isso, viu? Monta na mancha, acorda, escova os dentes, monta na onça pintada e vai. Vê o lobo guará passando. Cara, lobo não, mas arara, tucano, assim, daí ele se acha no meio da cidade. Caralho, isso é... E o tuiuiu, já viu o tuiuiu, já? Tem bastante. Que massa, velho. Eu nasci... Vem pra cá, então. Eu nasci nesse lugar aí, cara, eu conheço tudo isso. O pior daí é inseto, cara, inseto é um inferno aí, cara. Cara, o quarto aqui, não sei de onde entra tanto, borboleta, pernilongo, vários... Já viu o baratão de Corumbá já aí, cara? Cara, baratão não. Não? Ah, então você não... Nome de traveco da porra. Baratão de Corumbá. Ou da pica grossa, né? Cara, o baratão de Corumbá é o bicho mais sinistro do mundo, cara. É um barata gigante, é, sei lá, parente do percevejo. É muito escroto, cara. E este, pessoal, este é o primeiro Maringuaça Streaming. Cada um, o Maringuaça no conforto do lar, né? Cada um na sua casa, com a bunda na sua cadeira, se bem que a minha não é nada confortável. E, bom, é bem por causa disso também que nós passamos 6 meses sem gravar, sem soltar nada. Já peço desculpas aí em nome de toda a equipe do Maringuaça. É, pra todos os vídeos. Toda equipe. Não, calma aí. A equipe de duas pessoas. Toda a equipe. Cara, já acho que tem técnico de estúdio, né? Tem o caralho. É. Desde o presidente do grupo Maringuaça até a tiazinha que limpa o banheiro. Seus acionistas também, né, cara? É complicado isso aí. Não é assim de qualquer jeito, né, man? Então, porque nós acabamos nos formando, cada um tomou um rumo na sua vida. O Mancha tá num canto do país. Eu continuo aqui em Maringá, não sei até quando. E o Wendel agora veio integrar aqui nossa equipe por hoje. E ele mora lá no gelo, no frio. E por consequências do nosso trabalho árduo e sério para podermos colocar pão em nossas casas, nós não gravamos o Maringuaça durante todo esse período. Até que eu fiquei de férias, tomei vergonha na cara e comecei a reorganizar a porra toda. E a partir de agora, acredito que seja assim, não sei como, quando eu vou conseguir editar isso aqui. Né? Eu espero... É que você tá muito ocupado ultimamente, né? Então, eu espero usar o mínimo de edição possível para dar o mínimo de trabalho também, né? E então peço desculpas aí pra todos os nossos 20 ouvintes assíduos. É, a partir de agora o som, o background ali vai ser feito por nós mesmos, cara. Vai ser no... Não vai ter mais musiquinha, cara. Vai ser a gente falando merda. Ô, Mancho, como que é a vida aí no meio do mato, cara? esse barulhinho rola atrás de casa, do pasto aqui, ó. E aqui é foda a quantidade de opção que você tem, né, cara? Você tem que ouvir Paula Fernandes todo fim de semana, então... O que que é Paula Fernandes, cara? Cara, a mulher tá bombando aí no country ninja aí. Aí em Costa Rica, né? É, não vou falar que no resto do estado, viu? Deve ser no Brasil inteiro, que a gente é muito underground, que a gente não conhece essas coisas, cara. Cara, de 10 carros aqui, 18 passam nessa porra. Caralho. Sério. Você tem algum MP3 dela aí pra mandar pra gente depois? Cara, só mete um Google aí, que você vai achar 1 bilhão de... Você está vendo o Paulo Fernandes agora. Não. No Maringuaça. Não, não, você vai ouvir agora quanto Mancha colocar o microfone dele na janela da casa dele, cara. Não faça isso não, cara. E a balada, cara? Cara, a balada aqui é o churrasco. O churrasco é bom. Ou posto de gasolina que tem um deckzinho lá com a TV que toca Paulo Fernandes. Só. É muito difícil. Opção musical nem precisa perguntar, né? Porque não tem, é só Paulo Fernandes. Que você tem, Paulo Fernandes, volume 1, volume 2 e 3. Não, acho que ela só tem DVD só, mas toda vez você vai lá, tá Paulo Fernandes. Que massa, cara. Esse Sorocaba, não sei o que, esse aí já. Ah, Fernando e Sorocaba. Fernando e Sorocaba. Eu só não consegui decorar o nome de todos ainda, mas. Já muito tem muito mais que eu imagino. Ele tá morando em hotel, mas você tá morando em hotel ou tá em casa? Não, tô numa casa aqui, com os caras do trampo lá. E um cowboy. Legal, massa pra caralho, hein? Além de você ficar na rua ouvindo sertanejo, você chega em casa e acaba escutando ainda. Que merda, cara. O legal é que agora eu tenho um viewer aqui no Twitter. Que tá, tem alguém me assistindo, mano. Que deu um alô. Deve ser um gordo, filho da puta, se masturbando, vendo você. Certeza, olha, nossa, olha o cabeludo segurando o microfone. Nossa, na boca, meu. Nossa, Que merda, cara. E aí, Wendy, o frio aí no, em Santa Catarina? Ah, o frio aqui não cessa, né, cara? Aqui começa em março e vai até novembro essa merda de frio, cara. Mas aqui é frio de rachar o bico mesmo, cara. Aqui é menos 7, menos 8. Sussa. A geada aqui não acaba, cara. Tem geada de manhã e até as 6 da tarde tem gelo na rua, cara. Se você deixar o carro na rua, você tá fudido, cara. O bagulho congela o tudo ali, cara. Congela o motor, congela aquele. Congela até o seu cu, cara. Congela tudo. É uma bosta, cara. O mais engraçado é ver os turistas vindo pra cá. Aqui é uma cidade turística que não é turística, né, cara? A estrutura aqui é uma bosta, né, cara? Aí vem os turistas de todos os cantos do país aqui e não tem nada pra fazer, cara. As caras... Mas não tem um hotel? Não, tipo, até tem, que... mas o pessoal vem pra cá achando que é Campos do Jordão, sabe? Achando que vai encontrar, encontrar restaurante francês e... Vai. E vai achar um monte de iglu, isso sim. Vai achar iglu e negro fantasiado de gaúcho, cara, que é o que mais tem aqui nessa porra dessa cidade, cara. Aqui fica mais ou menos 80 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul, cara. Música por aí. Aqui é, como o Mancha falou, tem o sertanejo universitário bombando aqui, deve ter essa mina que ele falou aí. E música gaúcha, né, cara? Aqui o fandango, o vaneirão, como anda aqui, cara? Sério, cara, aqui tem muito disso, cara. Mas a vida aí só rola isso, cara. Ah, cara, fala pra você, bem a verdade, aqui em Maringá não muda muito não, viu? Do que vocês estão falando, né? É sertanejo, a rolê, e aí de vez em quando tem uns shows de rock perdido aí no mundo, mas... Pensa que você tem opção aí no fim de semana. Então você não reclama, você tá reclamando de boca cheia, rapaz. Você tá reclamando aí, tem muitas opções aí em Maringá, que é perto do que a gente tá enfrentando aqui no interior do Paraná e do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul. Tá uma bosta, cara. Bom, fim de semana passado, então pra deixar vocês com um pouquinho de saudade aí da nossa bela Maringá, eu fui aqui a 80 quilômetros, no Paraíso do Norte, onde rolou o Paraíso do Rock. Você lembra, Marcos, quando a gente foi no primeiro? Opa, claro que lembro. Fiquei sem bebê. Então, cara. Então, dessa vez, pra não ficar como você ficou sem bebê, que eu era motorista da rodada, eu levei uma barraca e a gente fez camping lá, cara. A gente acampou lá de sexta até domingo. E foi. Nossa, foi muito louco, cara. Bom, pelo menos da minha parte, porque eu fiquei muito louco. Subi até no palco do Daniel Beleza, cara. Vai pro palco dos caras e falei, nossa, daqui a pouco eu vou apanhar, certeza. Apareci no Paraná TV. Nossa. Sério, cara. Puta, queima a cara mesmo. Parecendo para a TV, galera tirou foto. Nossa, meu Deus do céu. Que... Entrando em rodinha de moche. Eu fiquei muito bêbado, cara. Muito, muito, muito louco. No primeiro dia rolou o Brian e o Daniel Beleza, mais duas bandas. O Valverde, que é bem legal o show dos caras, é bacana pra caramba. Vou até colocar a música deles pra tocar aqui no intervalo depois. E no segundo dia rolou o show com o Matanz e mais umas três bandas lá que eu também não lembro. Porque eu já devia estar louco também. E enfim, é por isso que eu tô com essa voz aqui toda fodida de tanto tomar líquidos gelados. conhecido como cerveja. Tereré. E cerveja também. Ó, tereré, tereré não. Tereré tem água, faz mal. E foi bem bacana, assim, o prefeito, muita gente boa. O prefeito? Prefeito da cidade é o organizador do evento, cara. Meu Deus. O Beto Pisotto. Você não tem ideia, cara. Ele ficou no meio da galera. Puta, muito bacana mesmo, tá de parabéns e... Porra, gastei uma nota lá. Diagonal, natural, cometer erros, enfrentar medos, um carnaval, exame enredo. Dez, nota dez, correria na diagonal. O que tu fez, o que tu foi, eu sou perdido. Voltamos com o segundo bloco no Maringuaça. O primeiro Maringuaça Streaming, o primeiro Maringuaça por Skype. O segundo Maringuaça a ser transmitido ao vivo pelo Twitter, através da Tweetcam do Leonardo Milan. Siga arroba Leonardo Milan, siga arroba Maringuaca e siga arroba Michel. Michel Versucci, você colocou? Tá tudo linkado aí pra baixo, a gente sempre fala nada, né? Produtivo não. É, são muitas informações relevantes no Twitter, né, cara? E eu tenho uma notícia em primeira mão, que eu vou dar agora. Sabe, uma notícia muito trágica, que eu descobri hoje, há 20 minutos atrás, e eu confirmei, então, eu como jornalista, porque jornalismo precisa ter formação também, né? Cutuca, queridos, cara. Cutuca, gostoso. Cutuca no Facebook. Que a gente é perseguido pelos sindicatos jornalistas de Maringá. Vão cobrar, mensalidade da gente, cara. Você vai ver. Cantora Amy Winehouse faleceu, provavelmente vítima de overdose aos 27 anos. Não, você tá falando. Você vem falar isso, você descobriu isso há 20 claro minutos. Que não, seu trouxa. Ah, tá. Eu tô aqui no meio do mato, sem comunicação quase. Internet e a rádio, pagando 150 conto, 500k. Você veio falar 20 minutos e isso aí espancar você, cara. O Mancha tá lendo que o Joey Ramone morreu, cara. É quase. Caralho, isso. O Joey Ramone morreu. Ai, mano. É triste. E ela morreu aos 27 anos, assim como. Vamos lá, pra lista que a Globo já tá cansada de falar. De Morrison, Tini Hendrix, Jerry Joplin, Toninho da Viola, Balbal do Pandeiro. Paulinho. O cara do Rolling Stones. O Brian Johnson, do Rolling Stones, que foi assassinado, na verdade. É Brian Jones, cara, não é Brian Johnson. O cara morreu, velho, faz muito tempo já. É o Brian Bleeding. Brian Bleeding morreu aos 27 anos. Mas eu realmente fiquei triste, assim, pela morte da Amy, porque, porra, ela nos dava várias notícias bacanas, assim, tipo. Amy fica louca e levanta a saia e mostra a Xana pro público. Amy cai do palco e quebra o dente. Amy tava loucaça e bateu no fã, tá ligado? Ela sempre faz notícia bizarra, assim. Amy aparece em público com o nariz branco cheio de pó. Ah, essa foto é linda, cara. Tem outra foto dela que ela tá com as peitolas dela de silicone com uns pacotes de cocaína, assim, no peito, cara. É muito bonita de ver, cara. Mas ela era a favorita no bolão Pé na Cova há muito tempo, né? Postava nela, na verdade já era pra ela ter morrido, né? Os cassinos de Las Vegas estão extremamente infelizes hoje, cara. Bateu foda ali, cara, os apostas. Acho que nem existe mais bolão Pé na Cova, né? Ah, não, não. O Calca da Boa já morreu uns 3 anos atrás, cara. A gente é muito velho, a gente lembra essas coisas ainda. A gente não assiste nem TV aberta pra falar algumas merdas da TV aberta, né? Você fala TV aberta e começa a lembrar das coisas que eu assisto, velho. Tá passando a Fazenda tá passando. E, lógico, eu como telespectador de programas ridículos e bizarros, eu falei, não, tem que ver pelo menos quem são os participantes, né? Primeiro dia eu fui lá assistir, cara. Meu Deus, cara, o João Kleber tá na Fazenda. João Kleber, cara? O do programinha louco lá? É, exatamente, do teste de fidelidade. Para, sacanagem! Nossa, velho. Aí tá, ele tá, o Corinthians vai tentar de novo vencer um campeonato. Colocou o... Dinei? Caralho. Nem pra colocar o Neto, puta, né? Puta, ia ser genial, cara. Se a Record conseguisse levar o Neto... Não, tinha que entrar ou o Neto ou o segundo lugar, o Marcelinho Carioca. Ia ser genial, cara. Aí entrou o Dinei também, que também é... Porra. Aí tem compadre Washington. Nossa. Eu fiquei sabendo que ele chegou no primeiro dia e falou assim, então, eu vou comer geral. Filha da puta. Aí tá aquele... Eles estavam tipo jogando verdade e desafio, sabe? Ou verdade consequência. Aí o cara perguntou, e aí, já traçou alguma lá? Foi ex-dançarino ou atual dançarino? Falei, não, alguma. Ele falou, já. Só respondeu isso, cara. Responda sim ou não, né? E... Aquele cara era o líder da banda, cara. Aquele... Aquela figura escrota. Era o jacaré dançando lá atrás, né, velho? Oh, era bons tempos do Domingo Legal. Aí quer ver, cara, quem mais tá lá, cara? Tem o Gui Pádua, que é aquele cara que pulava de cima dos prédios. Isso do Faustão, né, cara? Cara, parece ser gente boa pra caralho. Aí tem... Minor Celebrity total, não, né, cara? Lá, pelo amor, é tudo pessoal do segundo plano, assim, né? E o Theo Becker voltou, cara? Aí não tem graça. Que isso, irmão desse? Tinha que ter o Rafael Pilha, o Theo Becker, aquele cara do último, o Tico Santa Cruz, cara. E pra concorrer com o João Kleber, só o Sérgio Malandro, que foi da anterior. Cara. Nossa, o Sérgio Malandro era massa, cara. Eu assisti um dia, velho. Ele, tipo, o cara correndo na esteira sozinho, tá ligado? Sozinho. Imagina você correndo na esteira, olhando no espelho. De repente o cara olhava assim, yeah, yeah! Pá! Mas, tipo, sozinho, tá ligado? Falando, meu, por favor, né? Bom, o Sérgio Malandro é o herói da nossa época. O Mancha tá com problemas com o cachorro dele aí, cara, que eu tô ouvindo. Eu falei que ele tava dormindo, né? Esse não é o meu vizinho aqui. Ah, agora. Opa, começou. Opa! Aí pra computar o toda noite, filho da puta. Ah, não vou nem falar o tamanho dele. Imagina, deve ser o tamanho do Saddam. Ele passa assim pelo meu tornozelo. Assunto da Fazenda? A Bruna Surfistinha tá lá dentro também. Nossa, ela tá lá, cara. Raquel. Eu vi. Ela foi a trabalho ou de férias? Ela é DJ, rapaz. Tá aí, Bruna Surfistinha aí. DJ. DJ. Do pau dos outros. Aí tem uma lutadora de boxe. Aí tem... Tem a Valesca Popozuda, você tá esquecendo. A Valesca Popozuda, no site. Que puta que pariu, a mulher é totalmente, sei lá, velho, é mutante, tá ligado? Cara, ela é um Transformer. Porra, que essa puta dessa mulher, velho? Olha lá, velho, ela colocou silicone, né? Ela ficou um bagulho muito bizarro, cara. Muito forte no normal, cara. Ó, mas eu sei, ó, a Fazenda tem aqui a roça de hoje é Tassiane versus Gui Pádua. Eu abri aqui também. Acho que você tem que manter informado, tá, sem informação. Você acha, cara, que eu sou jornalista? Jornalista é... É Google. Tá, tô falando sério. O Tuiuiu tá parado num lago, né, cara? Não consegue transmitir a conexão. Ô, cara, mas muito foda. Aqui do lado do meu pai, tipo assim, é um cara muito... Tem umas coisas que ele é, tipo, teimoso, sabe? Ele, nessa parte, ele lembra a minha mãe, né? Ele é teimoso. Ele cisma que a antena parabólica é melhor que NET, melhor que Sky, melhor que qualquer outra coisa. Mas a antena parabólica tem o canal do boi, né, cara? É muito melhor. Mas ele não fala a verdade. Ele fala que... Ele fala, não, é melhor, melhor. Ele não fala por quê. Aí o que acontece? Do lado, exatamente ao lado da minha residência, da nossa residência, estão construindo um prédio, um edifício, de 15 andares. Quando os caras concretaram a quarta laje, a parabólica parou de funcionar. Muito bem. Tá sendo construído Chernobyl aí no seu lado. Concretaram a quarta laje na terça-feira. Na quarta-feira já não tem mais nada, né, na parabólica. Nada. Só falando, cara, aí vai eu e meu pai, cara, e sobe no fogo, mexe no fio e não sei o que e tal, e faz isso, faz aquilo. Aí esse dia eu perguntei pra um cara lá na loja lá, falei, rapaz, a situação é a seguinte, falou, esquece. Não pega mesmo. É fácil resolver isso aí. TV acaba. Derruba o prédio. É o gato. É o gato do vizinho, né, cara? Pode ser também. Então, aí agora eu tô de férias, mas eu obrigatoriamente eu tenho que acordar todo dia 7h30. Porque toca o sinal. Nossa. Aí, cara, dá umas. Aí 10 horas da manhã é o auge, é o ápice, tá ligado? Aí os caras parecem que estão quebrando tudo, falando, os caras não estão construindo, eles estão quebrando tudo isso aqui. É normal, cara. Aí entre as 11h30 e meio de meia, então a hora de almoço dos caras nem adianta, nada, porque eu já tô acordado. Mas aí... tem sorte que eles já estão na quarta laje, mas se eles tivessem lá no bastaco, hein? É que a parte da fundação, eu tava trabalhando ainda, né? Tava indo pra obra todo dia, pra minha obra. Então eu saía daqui bem antes de tocar o sinal dos caras, né? Aí era mais difícil, eu era obrigado a acordar antes de começar a obra. Então isso aí não acompanhei. Enquanto eu fui pra aí a última vez em Maringá, tava rolando, acho que a fundação aí, cara. Tava barulheira, fodida de manhã, sábado, né, já. Domingo, também, existe. Mas é bom. Protetor auricular, cara, sem solução. Ah, mas você fica ouvindo a conversa dos pedreiros ali, cara, que é sempre um estimulante pra inteligência humana, cara. Ah, demais. Você não escuta a conversa deles, você, pelo menos você escuta o pinga-fogo, você fica por dentro de quem morreu lá em Sarandina, cara. Ah, eles ouvem a rádio pinga-fogo, aqui, né, cara? É, de praxe. E voltando pro assunto da fazenda, eu tô vendo aqui todo o resto do pessoal que tá nesse negócio, eu não conheço mais ninguém, entendeu? Todos os outros 25 participantes. Não, eu vi aqui, você está enganado, tem a Monique Evans, cara. Monique Evans é um... é um clássico dos anos 80, cara. Ela já participou da parada, ela tá voltando. Não vale, é cheater. Ela cheatou. Ah, é, cara? É legal que aqui, é no bosta. Nome do compadre, eu acho, só parece assim, compadre. Só isso, cara. Não aparece nem o nome, o cara não tem nome, cara. Com... é compadre, acabou. Ela é compadre, na verdade. Compadre Washington. Podia colocar o Beto Jamaica junto, cara. Ia ser legal, cara. Nossa senhora, quem quer ver isso? Tá os dois juntos. Não, ia ser legal se colocasse a Carla Pérez lá dentro. Ah, não, ela virou evangélica, eu acho, cara. É mais uma das gostosas genéricas que virou evangélica. Tchan, tchan. Intervalo, mais uma letra aí pra gente passar, pra gente cantar juntinho. Vamos tocar, cara. Ó, eu abri aqui o Whiplash, tem aqui a notícia do Ghost. Ghost, espécie de filho bastardo de Alice Cooper e do Kiss. Bye. Maringuaça, bloco final, considerações finais, abraços, muitos apertos. E vai lá, Mancha, você quer. Vou pro meu cachorro aqui, gentil, como sempre. As vaquinhas de trás de casa aqui. Vaquinha não. O cara na foto da namorada, o cara manda abraço pra vaquinha, né, cara? No meio do passo, é necessidade. Cara... É muita solidão, né, cara? No meio do mato é uma bosta mesmo. Tem a vaca, vai. E as pra patroa, a minha mãe que tá na Israel uma hora. O Mancha, que agora é noivo, né? Opa, é noivo. Mudamos de categoria. Sua mãe tá em Israel, cara. Vai rolar então bar mitzvah, então vai tocar um Orphaned Land no casamento dele, cara. Ela foi lá pra contratar a banda, tá ligado? É, quanto que custa? Tocou Orphaned Land no casamento do meu filho, cara. Mas tem um episódio do Friends, cara, que uma das personagens vai se casar com um cara e o cara quer contratar o Carcass pra tocar no casamento. Eu não lembro disso. Cara, a Phoebe vai casar. Oh, ele quer que toque Carcass da Inglaterra no casamento. Muito massa, cara. Desculpa, mas te interromper, mas. Tá bom, já. Wendel. Um abraço aí pros ouvintes, um abraço para a humanidade, para Amy Winehouse. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. O ET Bilu, grande ídolo da gente, cara. Onde ele esquisou. Ele tá aí perto do Mancha, né, cara? Ele é do Mato Grosso do Sul também, né, cara? O Mancha, na verdade, tá escondendo o jogo aí, cara. Ele tá aí nos grilos e o ET Bilu junto dele, cara. Tá do lado ali, ó. Ele tá com o conhecimento na mão dele, cara. Mas não passa pra gente. É um filho da puta, cara. A gente promete melhorar. A gente vai ter uma pauta no próximo programa, cara. A pauta provavelmente vai ser baseada no site do Iplash. Ou baseado em baseados. Baseado também, né, cara? Mas é isso aí, cara. Ficou uma bosta esse programa. Desculpem todo mundo aí, cara. Não, eu conserto na edição, pode deixar. Ah, sim. Você vai jogar pra lá e pra cá, velho. Apareceu o Wendel e o Mancha falando assim, eu sou viado e te amo. Aí o outro fala, eu também. Ah, sim, cara. É a mágica da edição, cara. Isso aí é... O Sgt. Pepper's é um disco do caralho por causa disso, cara. Mas você sabia que toda vez no Maringuaça eu faço isso com Manta? Na edição. Mas o Manta é o fora de foco total, né, cara? O cara Manta, fala um monte de merda. Eu mando ele tomar no cu, daí quando ele me xinga, eu corto e jogo no lixo. Sempre tesourando o Manta, cara. Bom, gostaria de mandar um abraço aí pro pessoal que ainda escuta o programa e a gente promete tentar voltar com uma frequência um pouco grande aí. Vai ser só. Mas pra gravar agora tá mais fácil, mas pra editar continua a mesma problemática. E se existir algum editor profissional ouvinte nosso, quer fazer de graça, fica bem claro. Pede. É, exatamente, de graça. Você quer fazer um estágio aqui no Linguaça Crew? Fica à vontade. É mesmo, você que é estudante de jornalismo, que a gente falou. A profissão tão... mas isso não existe muito mais. Bem conhecida, né, cara? Pela OAB do jornalismo que se existe, você quer fazer estágio no Maringuaça, reformular o site, esse tipo de coisa, fique à vontade. Estamos aqui para ser copaias. É, sua colaboração será plenamente remunerada. É isso aí, um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. the rain.